Assombração. Olha, eu que este lugar é assombrado. Ah, este lugar é assombrado. Ali no Passo dos Moios, ali. Sei quantos antigos, não? Que ali, a uma certa hora da noite, a um certo dia que havia, que um passava ali de noite, nessas noites escuras, e sempre que passava que saltava uma mulher na garupa do cavalo ali, não? E que acompanhava até a curva da Sinacina ali, onde busca a curva que vem para este lado daqui do povoado. Não? E então a gente tinha medo de passar já uma certa hora da noite ali, sempre procuravam passar cedo, não? Porque diz que era real, não? Mas não era para todos que aparecia, não? E a mulher não falava nada, não? Diz que era uma mulher, mas não, toda de branco, pero que não, nunca ninguém conseguiu ela falar, mas um susto, não? O lobisomem fala. Espera, depois da curva embaixava? Sim, depois da curva olhava, não enxergava mais nada, não. Desaparecia, sumia. Não via para que lado agarrava, não. É o que conta uma gente antiga, não? Que... Pero eu nunca vi nada, passei muitas vezes de noite ali, pero graças a Deus nunca vi nada. Pero sempre me lembrando dessa, da tal mulher de branco, essa, que saltava na garupa do cavalo. Do lobisomem.